Estamos então aqui no Aqua Village Alto Resort and Spa, poucas horas da abertura deste espaço. Francisco Cruz, cumpre-se aqui um sonho, um objetivo da abertura deste Alto Resort and Spa? Sim, efetivamente, cumpre-se um sonho já que se alonga no tempo. Nós tínhamos a perspectiva de abrir no ano passado, fruto de inúmeras contingências que tivemos, desde ligadas à burocracia em que vivemos neste país, desde complicações com o próprio mercado, nomeadamente na área da construção civil, que as empresas estão muito debilitadas, tivemos também um problema com a construtora. Portanto, fruto de todas essas contingências, acabámos por atrasar a abertura um ano. Felizmente conseguimos concretizar este projeto com muita dificuldade, mas estamos para abrir hoje, precisamente, com uma enorme expectativa em relação à abertura deste espaço e a vontade também de o colocarmos ao serviço de todos aqueles que tantas vezes já nos manifestaram a vontade de o visitar. Portanto, a partir de segunda-feira poderá ser visitado por qualquer pessoa, portanto, qualquer munícipe, qualquer cidadão nacional ou estrangeiro. Portanto, nós estamos completamente receptivos à abertura e a divulgarmos todos os espaços que temos aqui no interior. Este é um espaço imponente, é um complexo turístico que envolve vários espaços, são várias as áreas que podem ser visitadas e compõem todo este Aqua Village Health Resort and Spa. Francisco Cruz, convidava-o de uma forma sucinta a apresentar-nos esta casa. Bem, eu gostaria de comentar aquilo que acabou de dizer, falar da imponência. Eu acho que aquilo que nos move não é a imponência do espaço, mas sim a imponência da qualidade e do serviço que estamos preparados para proporcionar a todos quantos desejarem visitar-nos. Então, aquilo que classifica de imponência terá a ver um pouco com a dimensão do espaço, e ele é composto por inúmeros serviços. Portanto, tivemos o cuidado de fazer aqui uma ligação muito, muito forte entre, e uma conjugação muito forte entre serviços, de forma a que o hóspede, quando chega aqui, ao Aqua Village, sinta que vem por pouco tempo e que o tempo que tem reservado para usufruir dos nossos serviços é insuficiente para aquilo que ele deseja realmente usufruir. Portanto, o nosso conceito é um conceito de experiências, todo baseado em experiências novas, que proporcionem novos desafios aos hóspedes, e todo o conceito trabalha em torno da água. Daí o nome Aqua Village, Vila da Água. Health Resort tem a ver também com o componente termal, com o componente de saúde e bem-estar. Nós não vamos ser umas termas tradicionais, longe de nós queremos ser isso. Penso que já há unidades vocacionadas para essa área e com o conceito mesmo tradicional de saúde, de tratamento. Nosso conceito é saúde e bem-estar, é venha prevenir-se, não é venha tratar-se. E esta é uma mensagem que eu gostaria de deixar muito clara. Nosso conceito é exatamente venha prevenir-se, não é venha tratar-se. Claro que se vier alguém com necessidade de tratamento, nós também teremos todo o gosto em contribuir para a sua reabilitação. Mas o nosso conceito principal é venha prevenir-se na área da saúde e bem-estar. E desde logo, começo já por destacar a área de saúde e bem-estar, que é composta por um spa, tem 3 piscinas, uma termal lúdica, uma coberta, mas aberta ao exterior, portanto, para termos o conceito de choque térmico, e uma completamente aberta e exterior. Uma delas, como disse, é a termal lúdica, a segunda é com tratamento a cloro e a terceira é com tratamento a sal. Portanto, permite-nos também, nessa área, ter uma oferta diversificada. Para além disso, temos ginásio, 7 gabinetes de massagem, com banho turco, sauna, duche vichy, hidromassagem, banheira de hidromassagem, duche escocês. Portanto, há toda uma panóplia de oferta. E depois temos um miminho, vou-lhe chamar um miminho, que é termos a oportunidade de receber uma massagem natural num duche com 7 metros de altura. Portanto, nós vamos receber uma massagem natural em que a água vem em queda livre numa extensão de 7 metros. Portanto, acho que vai ser uma experiência muito interessante. É também, então, uma das imagens de marca e serve mesmo como vossa imagem, a gota, não é? Que está presente em vários espaços, nas portas de vários espaços aqui do Aqua Village. A gota que também vai estar no exterior para a realização de massagens nas copas das árvores. Sempre foi também esta uma das vossas ideias e que sempre vos diferenciou. Sim. A gota é efetivamente a nossa imagem de marca, porque sendo nós a Vila da Água, a Aqua Village, associámos-nos à imagem gota, e depois a própria gota tem no seu interior uma serra, portanto, porque estamos muito próximos da Serra da Estrela e o conceito é este, portanto, a água ligada à Serra da Estrela. Efetivamente, o nosso cartão de visita é exatamente a gota. Ela está presente não em muitos espaços, ela está exatamente em todos os espaços, desde o mobiliário personalizado com a gota, desde as películas de vinil das portas também a gota, as cabeceiras das camas têm a serra, as mesas dos apartamentos têm desenhado no seu tampo a serra também, portanto há dois elementos que nunca se diferenciam no espaço e que nunca se distanciam, que é a gota e a serra, portanto elas estão sempre presentes. Temos efetivamente essas gotas, são estruturas feitas em fibra de vidro suspensas na copa das árvores, têm 5 metros de altura com 3 de diâmetro e permitem efetivamente fazer as massagens no seu interior. Tivemos um pequeno problema, nós neste momento ainda não vamos colocá-las em pleno funcionamento, elas já estão no espaço colocadas, mas não vão entrar imediatamente em funcionamento, mas muito em breve elas serão colocadas, portanto também pensamos que não podemos colocar todo, não devemos, não é não podemos. Não devemos colocar todos os serviços no imediato ao serviço do hóspede, porque é importante que quem nos visita também, quando nos revisita, tenha algo de novo. Portanto, isto é um projeto que está para abrir ao público, vai abrir hoje precisamente, mas que nunca estará fechado. Ele terá sempre novas experiências para proporcionar a quem nos visita. Portanto, este é um projeto de experiências, como já nos referiu, para além de todos os aspectos que também já nos destacou, há também outros espaços aqui no Aqua Village, porque isto de facto é um local onde as pessoas podem vir e acabam até por se perder por cá. São vários os vários espaços que estão ao dispor dos hóspedes, dos visitantes. Há pouco fizemos uma visita, temos uma sala de cinema, temos também uma biblioteca. Sim. Como disse, o projeto passava também por um conjunto de serviços devidamente organizados e que se complementam uns aos outros. Para além do spa que já falei, temos também a parte de restauração, temos um restaurante aberto ao público, portanto qualquer pessoa que do exterior queira usufruir da nossa cozinha, e nós vamos ter uma cozinha de autor, portanto também aí queremos ser diferentes, queremos proporcionar um serviço de qualidade, de excelência, com produtos essencialmente regionais. Não é por acaso que escolhemos o nome para o restaurante Roots. Roots não é mais nem menos do que raízes. E as raízes nós queremos tirá-las exatamente de produtores locais, com produtos locais, com uma gastronomia local, mas com requinte. Portanto, e penso que é um mercado que também é muito interessante, porque nós estamos a 70 quilómetros de 4 grandes cidades, Coimbra, Viseu, Guarda e Covilhã. Portanto, a nossa posição geográfica também nos permite trabalhar esses mercados e acho que pode ser muito interessante. Portanto, queremos ter aqui um produto muito interessante. Qual a capacidade do restaurante? Neste momento nós não queremos dimensão, queremos qualidade. Portanto, embora o espaço esteja dimensionado para cerca de 80 pessoas, nós neste momento temos sempre preparada a sala só para 40. Porque, como disse, não queremos quantidade, mas acima de tudo qualidade. Quanto então aos quartos, não se trata de um hotel propriamente dito, já que o Aqua Village surge em um modelo de apartamentos? Sim, também aí quisemos ser diferentes. Me parece, isto é uma opinião muito pessoal, porque conheço o mercado, parece-me que o conceito tradicional do hotel, de quarto de hotel, começa a estar muito ultrapassado, porque não dá resposta às famílias, quando viajam em família, não dá resposta a um conceito de férias um pouco mais prolongadas, e nós aqui quisemos também mudar, porque se temos um conjunto associado de serviços complementares e estamos inseridos num ambiente natural fantástico. Acho que isto é inegável. Neste momento, como podem observar, nós estamos aqui no restaurante com uma vista privilegiadíssima sobre o Choupal e o Rio. Portanto, isto não se encontra em muitos sítios, portanto, temos que tirar realmente partido e esse enquadramento natural é realmente fantástico. E o conceito de apartamento permite efetivamente que o hóspede, quando vem, possa usufruir mais tempo das instalações. E como disse há pouco, nós, para além do spa, do restaurante, temos também o bar aberto ao público, e estes são os serviços que estão abertos a todo o público, qualquer pessoa que queira usufruir deles pode fazê-lo. Temos depois também um conjunto de serviços que está mais reservado só ao hóspede, que é o caso do alojamento em apartamento, a sala de cinema, a biblioteca, a sala de congressos para cerca de 180 pessoas, a praia fluvial privativa, e portanto tudo isto são conceitos e são espaços que estão praticamente e quase em exclusivo reservados aos nossos hóspedes, porque também queremos que eles tenham alguma privacidade e não haja uma devassa do seu espaço natural e próprio. E depois falta-nos mais uma coisa, que penso também já tivemos a oportunidade de visitar, que é a nossa suíte presidencial. E a nossa suíte presidencial destaca-se pelo facto de ser um apartamento também com 3 pisos, tem uma área útil de cerca de 220 metros quadrados e é composta por 2 quartos, um com vista panorâmica, com uma janela envidraçada virada à nascente, tem um jacuzzi, só uma das casas de banho tem 52 metros quadrados, e depois tem todo um espaço de logradouro na cobertura da biblioteca e da sala de cinema, que permite ter ali um jardim natural. Portanto, é um espaço que nós resolvemos preservar, porque é a recuperação de uma habitação que fazia parte da propriedade, que tem 2 lareiras, que são qualquer coisa de extraordinário, que nós fizemos questão de preservar. Portanto, é todo um espaço todo. E já agora aproveito também para dizer o seguinte: vamos ter ainda mais 3 serviços. Portanto, o projeto contempla mais 3 serviços que neste momento não vão ser postos em funcionamento. Vamos ver se há procura ou não. Temos já um protocolo celebrado com um colaborador local que tem a ver com a cabeleireiro, esteticista e manicure. Portanto, o espaço está criado, vamos ver como é que o processo vai evoluir e depois logo tomaremos a decisão se abre brevemente ou eventualmente não abrirá. Este é então um espaço com grande dimensão, localizado aqui numa bonita localidade, que é então as Caldas de São Paulo. Que área é que ocupa este Aqua Village? O Aqua Village está instalado numa propriedade com cerca de 4 hectares, tem cerca de 500 metros de extensão de margem de rio, tem um choupal com aproximadamente 7 mil metros quadrados, tem uma sombra fantástica, permite, com a calçada que fizemos ao longo do rio, permite fazer um circuito de cerca de 1,5 km dentro da propriedade, sem ter que andar exposto a viaturas ou outros riscos que normalmente as estradas têm. E em termos de área útil de construção, nós temos aproximadamente 7 mil metros quadrados de área de construção. A esta altura ultimam-se então os preparativos para a abertura deste espaço, terminam-se então os últimos trabalhos e são muitos os colaboradores que estão associados a este projeto. Sim, efetivamente, um projeto deste vai ter serviço 24 sobre 24 horas, desde room service, portaria, bagageiro, tudo o resto, porque é assim que nós queremos colocar o projeto com máxima qualidade no mercado. Temos 50 colaboradores neste momento a trabalhar em pleno na unidade. Recrutados, na maioria, aqui no concelho e região. Sim, curiosamente eu não fazia ideia que o concelho era tão rico em recursos humanos nesta área, com provas dadas, com qualificações elevadas, e a partir do momento que tiveram conhecimento que o projeto estava pronto para abrir, ou que estaria em funcionamento, manifestaram desde logo vontade de regressar às origens e regressar ao Conselho da Oliveira do Hospital, e nós com todo o prazer e com todo o gosto abraçámos essa possibilidade, e eles abraçaram o projeto também. Neste momento aquilo que lhes posso transmitir é que, para além da qualificação elevada dos nossos colaboradores, porque queremos efetivamente que isso aconteça, temos também uma equipa extremamente motivada e com muita energia para proporcionarmos o melhor que temos para dar todos nós. Antes, na visita ao espaço, falava-me também que aqui no Aquavila está instalada a maior central geotermia do país. É verdade, é verdade. Neste momento, o projeto também se torna, uma das vertentes importantes é, e que eu digo com alguma regularidade, é que criar projetos com esta dimensão e com esta infraestrutura não é tão difícil quanto possa parecer, porque há fundos comunitários aos quais nós podemos candidatar-nos e desde que o projeto seja viável, não é difícil. Naturalmente que é sempre difícil fazer um investimento de 6 milhões de euros, não é? Neste momento, a Craptur, que é responsável pelo projeto, tem aqui investidos mais de 2 milhões de euros. Não é fácil, particularmente no período económico que se vive. Mas o que é facto também é que estes projetos só se tornam viáveis quando temos a capacidade de dar um passo em frente e torná-los essencialmente numa vertente muito ecológica. E aquilo que nós estamos neste falou na central geotérmica, ela é efetivamente a maior central geotérmica do país, e através da instalação dessa central, nós conseguimos reduzir a fatura energética a cerca de um terço, porque toda a energia que retiramos para aquecimento de piscinas, aquecimento de águas sanitárias, aquecimento central, renovação de ar, é tudo feito através da energia da Terra. Portanto, nós temos cerca de 3 km de furos feitos aqui para recuperarmos essa energia que a Terra nos dá e que, infelizmente, ainda é muito pouco aproveitada. Logo que estejamos a trabalhar, estamos já também com outro projeto que é toda a cobertura do parque de estacionamento vai ser feita em painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica para autoconsumo, assim como também tirarmos algum partido do rio sem qualquer tipo de poluição, que é importante que se diga também, que é colocarmos microhídricas ao longo do rio para também produzirmos energia elétrica para autoconsumo, sem qualquer tipo de impacto e muito menos qualquer tipo de poluição. A natureza e a defesa da natureza sempre aqui a dominar este projeto. Há instantes falou em 6 milhões de euros, é esse o investimento? Sim, com os problemas que tivemos ao longo do percurso de construção, neste momento o investimento ronda os 6 milhões de euros. Este é um projeto de grande dimensão, localizado numa pequena localidade de Oliveira do Hospital, Caldas de São Paulo. Qual é que está a ser a receptividade da população a este projeto? A receptividade, a expectativa é enorme, é enorme. Sempre que nós lançamos, nós estamos a trabalhar com a... Posso lhe dizer, e já agora permita-me este parênteses, a nossa projeção passa localmente, mas acima de tudo exteriormente. E o que é que eu quero dizer com isto? A nossa promoção de marketing e comunicação passa pelo mercado externo, muito pelo mercado interno, mas muito mais pelo mercado externo. Posso lhe dizer que neste momento nós, Aquavila, estamos na revista dos aeroportos, da ANA. Tudo que é revistas dos aviões, nós já estamos lá, o Aquavilas. Há uma enorme expectativa por parte de potenciais hóspedes, e porque sempre que lançamos alguma coisa, alguma informação através das redes sociais, a primeira pergunta que é colocada é: quando abre? Essa é a pergunta pertinente. Talvez pelo facto de estarmos há um ano para abrir e, dadas as contingências que tivemos, fomos obrigados a adiar, mas o que é facto é que a unidade, e sempre que alguém nos visita, porque nós concentramos-nos muito no projeto e pouco na opinião de quem nos rodeia, sempre que alguém nos visita fica surpreendido realmente pela qualidade e pela dimensão do próprio projeto. Mesmo também em termos de promoção, posso dizer que fomos notícias já na Forbes do Brasil, na América, Austrália, Índia, recebemos já 2 prémios sem abrirmos, recebemos já 2 prémios em Espanha e mais recentemente, há cerca de 1 mês e meio, fomos nomeados para os Oscars do Turismo como o melhor destino turístico de 2017. Portanto, vamos abrir hoje, mas já estamos a ser promovidos desta forma. Portanto, as expectativas são muito positivas, são altas, a responsabilidade aumenta, naturalmente que sim, estamos preparados para esse mesmo desafio e estamos cá para trabalhar. Era isto que, quando um dia começou a esboçar aquele que viria a ser o projeto final do Aquavilas, era isto que queria? Para mim, um projeto nunca está concluído. Seja este, seja a Quinta de Ferninho, seja aquilo que for, um projeto, quando me envolvo num projeto, faço, construo de raiz, mas depois ele tem que ser readaptado sucessivamente. Naturalmente que a essência do projeto inicial, ela está cá, mesmo em termos de construção, de serviços e tudo. Depois, à medida que o projeto foi avançando, tivemos que fazer algumas adaptações, porque vamos nos batendo com alguns condicionalismos que inicialmente não estão previstos, mas na essência o projeto está cá. Muito bem. Portanto, hoje abre as portas mais logo, ao final do dia, está pensada a inauguração oficial do espaço. Sim, nós hoje vamos abrir as portas, mas de uma forma também parece um pouco sui generis. Nós hoje vamos proporcionar a todos os nossos colaboradores, como disse há pouco, 50, que queiram usufruir em primeiro lugar das instalações que hoje dormam cá. Amanhã vamos fazer um pequeno almoço em conjunto, vamos proporcionar também essa experiência para eles sentirem que a qualidade e o serviço e o sucesso desta unidade não passa, até agora passava um pouco por nós a direção, a partir de agora passa mais por eles do que por nós, porque as instalações estão criadas, as condições estão criadas e agora passa por cada um de nós se temos ou não a capacidade de motivar e de aliciar, no bom sentido naturalmente, quem nos visita para continuar a usufruir dessas experiências. Depois do pequeno almoço, cada um dos nossos colaboradores vai ter a oportunidade de trazer para dentro do hotel dois convidados, familiares, amigos, quem quiser, para passar connosco o dia de amanhã. E o dia de amanhã resume-se praticamente a isso. Nós vamos lhe proporcionar aqui no restaurante onde estamos e no bar um cocktail volante e tem a possibilidade também de conhecer todas as instalações do hotel, do Aquavillage, e passar um fim de tarde, um dia diferente. Vão ser eles os mensageiros da comunicação para o exterior. Portanto, como sabe, nós não estamos preocupados em divulgar que vamos abrir, vamos divulgá-lo naturalmente, é assim que as coisas funcionam, mas acima de tudo não queremos ser nós a dizer, temos este espaço, venha cá, não, tem que ser quem vem cá que leva a mensagem para o exterior de forma diferente. E, portanto, as primeiras pessoas a sentirem o espaço como deles também têm que ser os nossos colaboradores. Porque o envolvimento deles no projeto é o sucesso ou o insucesso deste projeto. Quanto à inauguração? É só para concluir, portanto, amanhã vamos ter esse dia, domingo vamos reorganizar as instalações e segunda-feira teremos o prazer de receber todos quantos nos quiserem visitar. A inauguração é uma situação que foi ontem agendada, portanto não tenho ainda a certeza, mas tudo aponta para que façamos a inauguração no dia 7 de outubro, que é o feriado municipal, e portanto estamos neste momento a encetar contactos e a convidar as entidades para ver se não há sobreposição de atividades, mas neste momento aponta tudo para o dia 7 de outubro pelas 16 horas. Muito bem, Francisco Cruz, muito obrigada. Foi um gosto para a rádio vir conhecer este espaço que está belíssimo, devo dizer. Só temos a desejar muitos sucessos para si e para a sua família, porque sabemos que este é um projeto de base familiar. Exatamente. Muito obrigado pela vossa visita também. É sempre um prazer também receber a Rádio Boa Nova, porque tem sido também uma entidade isenta e que tem estado a acompanhar muito de perto este projeto, e nós também agradecemos essa colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado.